2, desça para 2 e entrega os estrangeiros no site autorizado final do procedimento de LS Free. A pista 90 é passabilizada. Bomba 094, tráfego de sucesso na aproximação, uma hora no 3 milhas, como nordeste, passa 3.700 para 2.000 pés, em Cali 208, com 1.970 de grau de e em redução para 2.009. 21, 90 graus, 109. Ok, aproximação PNH helicóptero da Polícia Militar, que é acidente, não interfere na aproximação. Autorizado por posição 0 vento, 1-1, 0 graus, 1-1 norte. E-17, a líder pouso, pista 10, voo 1094. Salvador, seguido na Bahia Ferrada, subindo a PM do voo 80, estamos com 3 de frequência no 201. X-ray, tráfego avistado, autorizado ponto de posição 7, vento 1-0 graus, 109. Confirme parte após o pouso. A linha de fuso se torna 7 aéreos para o pátio após o pouso. X-ray. Plano de voo IFR cancelado 1245, em condições visuais. Não atrasou o conhecimento do controle de setor, fez a solução de segurança. 230, decolado aos 45, estando controle de Salvador, 120, décima 8. 08, feliz Natal. Estima com o meu ódio, autorizado para a Terra Delta 272 e a nossa função de voo, como vocês. 740 no solo 50, livre direita, chama solo 121, decimal 1. simplesmente temos o Salvador 60, 118, 295. 197. Terminou 7, autorizado final do procedimento LS3. A terceira velha faixa cruzada. Vamos, a passar para a nova foto, a nossa cultura está com O Charlie acha que o vento não tem 0 graus, não tem 9. Passando Serra Tango Mais, autorizado do IC até 4 mil pés. Informo o na sua posição de 2 horas, 1,5 milhas, rumo oeste, a pausa 3-0, mantendo 3.000 pés. Rona 379, continue a aproximação, PNH 1017, como o tráfego de grande porte, decolou da pista auxiliar, via litoral sul, não interfere, autorizado por pista no 0, vento 090 graus, Rona 39. Teve força de sono zero, não tem atraso para ver se foi decolado, Rona 739. Então, eleva. Azul 9175, contava a dada na decolagem, via saída Árvore 1, sobre mantém nível de voo 360. Via Árvore 1, sobre 360, possível voar com referência na prova de Elefa? Aguarde, mantém inicialmente o sentido da saída. 7. Você já confirmou o vento voou no 739? Voou no 739, vento 090 graus, 129. Vou de Black Gold Black Sun no meu pé, a faixa no debaixo, vamos no futuro de Black Gold. 1330, sim. Thank you. Muito obrigada. Nosso procedimento é o Salvador 60118-95. Bom dia. Salvador, último dia, falando do certo, mais estabilizado e elétrico, vai ser da 1-0. Cabo, que é o autorizado de decolar, pistão 7, vento 080 graus, 07 mais. Identificação, que seria a chegada de 10 anos, falar nível de voo 0,5 delta. Voo 0,5 delta, acione a identificação do comissionado na zona, para nível de voo 0,5. Terra, Gusto, a disputa de controle. Terra, Gusto, a questão de controle de Salvador, 120, decimal 8. Terra, Gusto, a questão de controle de Salvador, 120, decimal 8. Salve, Salvador, bom dia, Papa Romeu, Terra Gorgiões, que mantendo 1 no meu pé, escolha do posto. Papa Romeu, Terra Gorgiões, que mantendo 1 no meu pé, escolha do posto. Aqui, na alta, vai estar com 4 pontos de vida. 2 a 1. 2 a 1. Eu vou fazer uma nova. Estabilizado no IOGS. de pista 10, vento 1, 10 graus, 139. Easy Pulse 10, 107, 146. E 1, 2, 5, 0. Pista para o 0, 5, 0. Coroa 9983, pista para o 0, 6, 0. Toma 2, 0, de cima 8. 208, chamará, bom dia. Bom Natal. Oi. Oi, Caramba, Rua Azul, 4207. Passando o ótimo, desse filme que ele será terminado, posição coral, com controle de óleo, com frequência 1, 2, 0, decimal 1. Passando o ótimo, desse filme, veja só, você terminou. Coral Polícia, Fotógrafo, Cícero, Fotógrafo, Fotógrafo, Ator, Cícero, Cícero, Cícero, Cícero, Cícero. Boa tarde, bom dia, Azul 4207. Azul 4207, contato com a Dada Coral. Brasil, Fotógrafo, Salvo, Ana, Rio de Voo, 3-0. 3-0, uma oportunidade de vazio da Salvo, está presente? Alguma coisa que eu posso usar de vida? Pura de luta, você pegar com a direita. Pura de luta, você já usa para a direita, certo? Não pode usar de luta, pode usar de luta. Pelo lado, pode usar de luta, pode usar de luta. A gente vai ter que usar de luta. Aluno 21, décima 1. Pista 21, ponto. Opa. 0-1-2-5, saída 7. Transpó 25-5-0, com 3-1-2-0, décima 1. Pista 9-9-3, fazia aquela 4, então. Pista 9-9-3, fazia aquela 4. Pista 2-0, deixa eu ver, salve 2-0, 5-0. Fazendo 4-3-1, fatia alta, 3-1-1. Passando o braço, 5-1-1, tem que pagar terminado, 2-1-2-0, no Salvador. A gente fala que é de Goiânia, longa, sendo 125, que é a 128, de 18, atendendo 129, de 19. O braço de mim, que eu tenho controle. Curva direita, crua 235, sobre o início radial 290 para a direita. Curva 1250, deixa eu falar 2 após, atualizado para o SSD, a porta estabilizada. 0017. Fala 983 de Júlia, fala 2209. Fala 983, sobre o ministro, radial 2, estiver salvador.